Can leave the village out to the night. Zero via Índia, ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste no 016, bom voo. Índia, 096, 9659, no 10, aguarde. Papai, meu bravo, Serra, Serra, prossiga. Quatro, dois, zero, sete, pronto, cópia. 1-0, após conforme rota, nível 320. Decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5043, controle 120, décimo 8. Oi, é o Oscar Papagô? Oscar Papagô, por aqui é final da linha 0, aguarda a interior das pernas. Ok, estabilizou, a intenção é cancelar a pós de série e pousar na 1-7. A gente já volta para cancelamento, Oscar Papagô. Oh. 1-0, leva 4 e mantendo 0. Mantendo 0, vamos lá. Rota completa, Upzulu 1-0, Piraí, DCT, Umbad, Upzulu 4-4, após, Pagode. Passou Simbra, trem baixado e travado para o cancelamento de base pela direita. Santa Gonça, plano cancelado, 1-4, autorizado base pela direita da pista no 7, venta de 1-20 graus, 1-20, ajuste do altímetro, 1-0, 1-6, reporta a final pista no 7. Reportará na final da 1-3. 1-0-94, autorizado a colagem da pista no 0, venta 1-20 graus, 1-20. Queria falar isso no 0, do 1-0. Não era sete para seguir. Afirmo, por solicitação do CGNA, devido ao congestionamento do tubulão, está sendo solicitado o Upzulu 1-0 e a rota paga pelo final. A princípio, essa restrição da rota Upzulu 1-0 até Tango Bravo Eco começou anteontem com meteorologia adversa no tubulão de São Paulo, e ontem, pelo nível de posicionamento da rota Upzulu 1-0, foi suspensa pelo Centro Recife, suspensão esta que perdura até agora. Eu não sei quando a suspensão da Upzulu 1-0 até Tango Bravo Eco vai seguir. Eu sei que nós recebemos do FMC Recife, em conjunto com o CGNA, a rota Barulhos, sendo essa, não podemos ser outra. Controle Salvador, gol 1-0-9-4. 1-0-9-4, contato radar decolagem, da via saída borba, opera nível 370. Saída borba, posição 370, bom, 1-0-9-4. 4-1-4-4, em manutenção do gramado. Ok, trem fechado, livre ponto, bom. Bom dia, Papa Tango, isso que ele falou. Prossiga, vai para Tango Whisky, Kilo Zulu. Regressa de Itairi, latente 1510, fecha a bordo, 092 acionado, chama. Copiado 07 a bordo, prossiga enquanto está de visuais, 1510, reporte Paris. Possibilidade de uma proa da rotatória da presença? Precisava pronunciar essa antiga rotatória. Muito grato, Kilo Zulu. Passa o Papagoxo no solo aos 1-7. A liberar direito, táxi autorizado até o estado, frequência livre 7 na Golf. Conversando com 1094, seguindo desde a esquerda por apenas 8 milhas. Essa minha proa é o 1094? Proa 300. 1094, tem condições de fazer na proa 280 ou mais à direita na proa 350. Essa proa só entra na área restrita de Aratu. Ok, já estamos curvando então para a proa 350. Tem problema de estar curvando então para a proa de bordo. Gente. 2 horas de economia? Sim. Para táxi de colagem, chame a turma agora em 1-1-2-4-5. Eu levo 1-0-9-4, podemos guardar pra gente a proa de Porti? A proa de Borba, agora de coordenação com o Recife, 1-0-9-4. Gente, vai guardar pra de... vai manter a proa de Borba, aguardando a coordenação com o Recife, 1-0-9-4. Visão com campo esquerdo. Papango Esquilo Zulu, chame a turma na frequência 198-95. 895, grato, Esquilo Zulu. Papá Romeu Bravo, Sierra Serra, confirme seu estimado para pouso. Grato, estimado, grato. Gente do tráfego, autorizado final no 7, pode baixar para lá. Passar a ala, sai travado, final na frente. Pelo meu, lembrando me que o topo de um alto comando. Bem, permaneça na proa de Borba e coordene com o Recife na frequência 1685, alterna 1245. Pois é, 32685 ou 2545. Papá Romeu, Mike, Eco, Juliette, prefeito. 2 a bordo, 4 horas, alternando o canhão. Sala MS 59, autorizado o táxi, cliente em alta, com a espera da 1-0, tua em 1-1-8-9-5, QNH 1-0-7, vamos ver. Aqui em alta, 2-9-5-17, obrigado, 9-9-9. Comente, professor, braço, braço, braço. Bravo Serra Serra, chame a torre para o cruzamento na frequência 118, decimal 95. 18.5, grata, até já. Oi, Salvador, muito bom dia, sou Papa Romeu, Bravo Serra Serra. Papa Romeu, Bravo Serra Serra, mantém litoral, reporte na vertical do Hotel Grande, Estela Maris. Vai reportar em Grande Estela Maris, do Bravo Serra Serra. Salvador para Morro de São Paulo, 1010, decola da 17, curva à direita no corredor Axé, 1208 controle, 0153 no transponder, o quilo relógio. Quilo relógio, próximo avistado, cheque trem de pouso, 17, pouso autorizado, vem a 1100 graus, 129. Acabou de travar em marcha, pelo voo. Táxi decolagem com a torre 1895, QNH 1097. A Serra mantém o presente setor, aguarde cruzamento final da pista 35. Vai manter aguardando para cruzar 35, para a Serra. Tá autorizado, filme para o carro. Liga no cheque acionamento, 4207. Afonso, vou São Paulo, 10. Romeu, cabo CAC, autorizado para seguir o linha litoral, cruzamento final, pista 35, reporte para cruzamento final 28. Autorizado 35, vai reportar para 28, Bravo Serra Serra. Oi, Ufa, 9659, bom dia. Pronto para decolagem? Pronto, 9659. 9659, autorizado, aliás, decolagem 10, vento 100 graus, 109. Informa helicóptero no litoral sul de Salvador, sendo 510, este próximo vai aguardar sua decolagem para o cruzamento da final da pista 28, ok? Bravo Serra Serra, aguarde cruzamento final na pista 28, reembolso 320 da TAN, iniciando a decolagem pista 90. Paciente, visual com tráfego, vai aguardar para o cruzamento da 28. Cruzamento 35 agora. Sete, aguarde cruzamento final 28. Whisky Zulu no solo 26, ataque totalizado até o pat 4, reporte liberando a pista. Tango Eco Delta Foxtrot, utilizado táxi, reporte para ingresso, pista 17. Tudo acionado. Sendo identificação, desça para o nível 050, está presente o Papa Romeo Mike Echo Juliette, ciente, chame a torre na frequência 198, decimal 95. O meu Mike Echo Juliette 7 do tráfego, intenção 1017. Gente, aporte pronto para o cancelamento, para seguir visual pela direita, pista no 7. Ruta 9659, decolado 28, chame o controle, frequência 1018. 1018, é a volta, até 9659. Passa até a papá. Papá, o meu Mike Echo Juliette, reporte de base para sinal pela direita, pista no 7. Índia Alfa no Ponte Peradão no 0, Torre 1, no 895, QNH no 0, no 6, Bombo. Torre 1, pra cá, Serra livrou o eixo, tá 28. Gente, reporte na vertical de buraquinho. Vai, portal pra cá, Serra. Ingresso, táxi agilizando para a decolagem imediata, trata 5 milhas fora. Muito bom dia, UTA 9659. Então, 9659, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída do Israel. Afirmativo, nível 340, saída do Israel, UTA 36, coesão 9659. Obrigado, pista no 7. Papá, Romeu, Mike Echo Juliette, após o pouso com o Fátima? 4-4. 4? 4-4, Bahia 7. 4-7. Oi, Salvador, Buenas, 4-2, 4-7, 4-7, 4-7. Para 207, Buenas, aliás, manter a pista no 0. Aí, mano, 4-7, 4-7. Ah, Romeu Bravo, CACA, após a praia de buraquinho, mantenha 500 pés e chame o controle, frequência 1208. Vai chamar o controle no 128, pra CACA. Papá, Romeu, Mike, Echo Juliette, tráfego avistado, cheque 30 de pouso, vento 1-00 graus, 109, pouso autorizado. Azul 4207 informa o tráfego no setor nordeste do campo. Helicóptero tipo Robson 66, afastado em torno de 4 milhas, mantendo 500 pés no litoral. Decolagem autorizada, pista no 0, vento 1-00 graus com 1-2 lá. Litoral, reporte 20 milhas afastado, Salvador. Vai reportar 20 milhas do Cabo Cacá. Salvador para Carula, S, 1010, igual a Mocete, curva direita, corrido axé, 2208, controle, 01-62 no transponder. Correto, apenas para a informação, o senhor já consertou o transporte? Então confirme o POV e autonomia. Selecionamento táxi de decolagem, chame a torre agora em 1895. Queria ganhar o 0 no meio, bom voo. Atlântica à esquerda, via pista, pote leve pronto, autorizado ataque. Voo 1864, acione identificação, voo pro AD ITAP, desça para o nível de voo 060. Cardos 33, controle 1, 20. 208, com 207, bom dia. Pego Delta Fox Trot até a Papá, aguarde para ingresso aqui do sucesso. Papá Romeu Mike Xjet no solo aos 33, táxi até a base, seguindo o Highlander à frente. Lá vai ter então. Eco Delta Fox, mantém a presente posição. T20 para Delenda, azul 4207. Sou 1162, autorizado para o Serra Vita 366, 20, procedimento terminado. Desça para 2510 com ajuste no 097. O Papa Tango Eco Delta Fox Trot após o MIT, autorizado o táxi até Papa. Eu estava recebendo a informação do quilômetro, porém acho que ele está recebendo a torre. SAP liberando a interseção, autorizada até a Oscar Vitor Indilet. Eco Delta Fox está pronto? À esquerda via pista, táxi autorizado, é forte, de ponto, pista no 7. Eco Delta Fox, pode. 1962, autorizado do Z. Azul 4082, acendo identificação, curta via Chega da Mari para nível de voo 050. 050, pode voar 369. Negativo, mantenha a chegada, após o TAP será autorizado para a Vida 366. Mantenha a chegada até o TAP, e após o TAP é abandono, Acabou de modificar agora no 017, está com uma pequena variação em 1016.9 e 1017. Eco Delta Fox está pronto? Capatão Eco Delta Fox Trot informa o trator à direita fazendo a rotagem do gramado. Decolagem autorizada para o 017, vento 100 graus com 129. E manter a pista 17. 4 voos Serra Vida 366 para o procedimento terminado. Após o start, voo 366, voo 1864. Alfa-Tango Eco Delta Foxtrot, decolado aos 38, controle frequência 120.8. 308. Controle Eco Delta Fox. 1208. Controle Eco Delta Fox. Alfa-Tango Eco Delta Fox, mantenha as condições visuais. O número 3, corredor Axé, informe para o Alfa-Tango e quando possível o seu chamado para pouso. Fala, 3. Alfa-Tango Eco Delta Fox, controle. Estou escuta, estimado de pouso no 355. Copiado no 355, reporte para o da Bar. Para o da Bar. Controle Salvador, Oceania 620, sente a Mike. Oceania 620, essa identificação dessa via chega da Mari para nível de voo 060. Chegou a chega da Mari 060. Azul 4207, chame Recife 1251, alterna 128, decimal 35. 251-2835, azul 4207. Azul 4082, informe velocidade. 2509. Se eu chamar 6200, reduza a velocidade para 2509, vai ser de tráfego 2012 milhas, Embraer 190 com 2509. Copiou o controle? Escuta, prossiga. Duas velocidades para 2509, vai ser de tráfego 12 horas, 12 milhas, entra 190, com 2509 de velocidade. Ok, 250, informa que foi solicitado o controle. O controle solicitou 310, então está reduzindo 250. Senativo, foi solicitado por Recife, confia. Afirmativo Recife, que solicitou 310 para sequenciamento, está reduzindo já, 250. Data. Pois nós, ajuste ao título 016, decolagem autorizada, vamos embora. 3198, essa identificação, essa via chegada a Mari para o nível de voo 070, reduz a velocidade para 2509. É o número 5 na aproximação. É, número 5, respaldo é 250, número para o 070, 319. Apartando o Vitorinho de Juliette, chamou o controle. Controle, Vitorinho de coluna 550. Apartando o Vitorinho de Juliette, prossiga em condições visuais. O número 3, folha do Axé, reporte para o da Barra e quando possível, seu chamado para pouso. Dia 7, folha da Barra, reporta, está estimando o número 406, a Vitorinho de Juliette. Copiado no 406. Voo 1162, está visitando na aeronave 10. Voo 1162, complete aproximação, chame a torre de redenção 98, decimal 95. 295, voo 1162. 864, solicita voo 366. Voo 864, autorizado, servidor 366, desça para 2510. Ajuste no 097, informe de estabilização. 366-2510-07, estabilizado, voo 864. Travo Serra, senhor, 20 minutos afastado do Salvador, com frequência livre. Nós, fomos tráfego direita, minuando já, superado, segundo tráfego a Irlanda, mantendo agora em torno de 500 pés, descendendo para o número 10 do corredor Axé. Pinto no 0, pouso autorizado, 1-0-0-0-0-0. Axé, pouso autorizado, 9-0, voo 1-1-6-10. Tarde, bom, 556, a gente passa o pushback a estar no mesmo. O 556 está pronto a cópia? Eu mantenho. Estou pronto. Rádio 4082, informe de cidade. 2-0-9. Irumi. 1-208, controle 5064 no transponder. telefone apresentado, segue via Ter 90857, decolando a 10 curva direita, da El Leda Irune, aloca 5064208, Gono 556, pushback acionamento, portão 4. Está autorizado o pushback, início de imediato? Afirmativo. Correto, início de imediato, Gono 556, chame para táxi. Eu já chamar, obrigado. 4082, após 4066, a presente está autorizada para 2.510, com ajuste 1 a 0, 1 a 7. Azul 4082, corrijo, ajuste 1 a 0, 1 a 6. No aporte aliado e pronto, pista no 7. Aporte salvador CR63-567. Canal 6356, SM identificação, desta via chega da Mari para nível de voo 080. Mari 080, só que já vai estar? Se é chegada, guarda. Vai dar. Mal. 9. 9. Whisky Luzulu está pronto? Lapatão, Whisky Luzulu, eu fomo para a tua direita. Posso alinhamento aí do ALS em manutenção do gramado. Teclagem cruzada, vento 090 graus com 129. Acho que o meu pé, ajuste na 096. 4096, 620. Eco Delta Fox, com a tração permanente do setor da presente da frequência líquida. Passando Serra Vitor 366, visual com campo, boa noite, minha parte. Boa noite, 64, complete, aproximação, chame torre na frequência 118, decimal 900. Torre 1895, boa noite, minha parte, pode ser. 4082, autorizado da presente, Serra Vitor 366, autorizado procedimento de RNAVE, vão estabilizar. Torre, bom dia, Gol 1864. 1864, bom dia, ciente do tráfego, ainda na avistada, é forte, CAV 372, vai chato e retravado. Vai reportar, Gol 1864. Vamos 0, Torre 1895, quem negar no 096, bom gol. 095, de alfa, bom. Salve Salvador, bom dia, boa tarde, agora é o TAC 3745. Tango Whisky Kilo Zulu, mantenha-se em condições visuais. O número de teste, corrido axé, e só enquanto possível, estou chamado para pouso. Altano 495, pouso. Facilidade de acendimento 2500, passando pela radial 245, cara. Ativo, mantenha o número de teste via corredor. Ano meu, corredor 2, tudo bom, 1, 8, né? O pushback do portão 06, o portão 3191. Demantia, vai aguardar o voo após o após a passagem autorizada por 0391, não, muito obrigado. O Rulino 62, Juliette, portão 120. Juliette, 0, bom. 45 São Paulo Congonhas, copia? Afirmativo. Salvador São Paulo Congonhas, 360 autorizado, via TGV 10, por base, TGV 16 Posmo, após conforme. Recorda 10, primeira curva à direita, da El Leda Morte vá saída, 120 decimal 8, controle de Salvador, 5066 no transporte. Autorizado Congonhas, nível de voo 360, decoda 10, pela curva direita, da El Leda Motiva, apelizulo 10, por base, apelizulo 16, Posmo, direto, conforme roda depois. 120, decimal 8, controle, 5066, o transponder, o TAR 3745. Nada, chama para pushback fundamento. Chama. Bruno 790, Recife 370, copia. Afirmativo. Falando Recife, 370 autorizado, via peso do 17, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 120 decimal 8, controle Salvador, 5073 no transponder. Primeiro via peso 17. Mais um para pushback, acionamento. Tá 3745 para push, acionamento. É 3745, no portão 8, após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, está autorizado. O push no 08 vem para o táxi. Após passar a aeronave da Gol, está autorizado 3745. Autorizado, visto que eu vou. Graças. Lá no curso de aproximação final, azul 4082. Azul 4082, complete aproximação e chame a torre na frequência 1918 decimal 95. 1895, 4082. CNR 6200, autorizado descida para 2510, ajuste 1016, procedimento das naves, como contabilizado. Como que seguirá tráfego 12 horas, 9 milhas, entra 190, agora com 190 de ponto 5. 0005 para 2500, proceder ao contrato. Centris 198, desça para 4010, ajuste 1016. 4096, tá 3198. Corrija 1097, o ajuste. 1097, tá 3190, pode usar, pode fazer e completar o erro errado. Entre 198, após o campo, nós vamos encerrar a vida 366 para o procedimento terminado. 0366. Azul 402, o informa o papito aí no operante, quer? Gente. Zona 98, reduza para 209, segue tráfego 208 milhas e meia, arroz 320, reduzindo para 1909. É, está 3108, reduzindo para 2009. Ok, vamos manter antes da GDS, boa noite, minha parte. 9, está autorizado, eu vou continuar descendo, 2500, para completar o Enarque. 3198, em redução, para 1809. Tráfico anteriormente funcionava agora com 1970 de ground speed. Está autorizado descida para 2500. Gente, reduzindo para 398, descida para 2500. Autorizado a Renato, vamos lá. Viu, a sua mensagem sobre o modulou contra a aeronave, poderia estar novamente dado os táxis? Pronto para o táxi, Campinas, 3 horas e 25, POB 267. 091, segue táxi de Índia Alfa no ponte Esperadão no 0, Torre 1, 1895, QNH 10, no meia, bom voo. No ponte Espera, 1895, no 0, no meia, 3198. Para o táxi do SAR 3745, 1186 bordo, 3040, alterna Galinha. 3745, segue o táxi, satélite através do gate 06. Segue o táxi, satélite através do 06, 3745. No 864, após o TAM, Juliette, portão 5. Após o TAM, Juliette, portão 5, boa noite, minha parte. Afirmativo. 5.3 milhas agora. Certo, confirme a última solicitação. Voa direto da El Olinda. Obrigado, Leda, da presente. Boa, Leda, obrigado. 6 quilos 1, tem apenas um tráfego na posição de 12 horas, 6 milhas no 1.100. A presente tem frequência livre. Linha 356, desça para 2.510, ajuste 1-0, 1-7. Após o TAP, voo ser rápido 366 para o procedimento terminado. Ativo 2.510, 1-0-7, após o TAP, ajuste 366 para a RNAV. Sena 6200. Na escuta, estabilizado o final, RNAV. Sena TR1, 1-8, decimal 95. 295, 6200. Salvadoras, o Papo da Alessandra, Dona Bela. 3191, bom dia, mantenha a presente posição. Mantenha a posição, pode esperar, Dona Bela, 3191. Salvadoras, né, 6200, na sua exposição. 6200, bom dia, tráfego avistado, cheque tem de pouso, vento 080 graus, 129, 10, pouso autorizado, caso receba informação do Papo, desconsidere. Afirmativo, sim, livre pouso 1-0, acho que é 6200. 4082, após o TAM, ingresso Juliette, portão 01. Após o TAM, Juliette, pro 01, passo 02. É 3198, completa a aproximação, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 95. Controle Salvador, é o Papa Romeu Bravo Oscar Mike. Papa Romeu Bravo Oscar Mike, sem identificação, foi Mari para completar a chegada, desça para nível de voo 050. Avianca em torno de uma milha para cabeceiro 0, continua a guarda pista livre. Certo, 298. Caso receba informação do PAPI, se considere. Ok. Nível de voo 170, na proa de ITAP. ITAP é 70, voo 962. O 1962, informe que irá ultrapassar, tráfego na posição de 10 horas, 14 milhas, no rumo oeste, cruzando nível de 150 para nível de voo 050, Bravo Eco 9 Lima, por isso a restrição de nível. 10 agora, 170, gol, 1962, velocidade menor. 1962, é autorizado, descida para nível de voo 150. Confirmando a aeronave está com menor velocidade. Aguarde, Bravo Oscar Mike, confirma velocidade. Décimo 11, 260 aeronave. 270, confirma. Bravo Oscar Mike, 230 da dedicada no presente. Gente, com 962, tráfego anteriormente mencionado, com 2309. Segue via NG Alfa no ponto de paradão 0, Torre 1, 1895. QNH 1061. Tá 0251-2835, bom 556, boa tarde. Controle Salvador, o Papa Romeu Bravo, minha mãe. Papa Romeu, Oscar Bravo, Oscar, Papa Romeu Bravo, Oscar Mike, pra você. É, se possível, a intenção é a pistão do set, o Papa Romeu Bravo, minha mãe. 39 anos. Então, prepare-se para a decolagem imediata assim que autorizar. Da curva 050, limite radial 280, Salvador, ou Brava. Janela 63, começa a pressão, professor Renato. Tem de completa aproximação, chame torre na frequência 198, decimal 95. Aproximação final. 6356, aguarde pista livre. Guardando. E a 3198 no solo 59 via Econ 21-29. Nossa, 3191, decolagem autorizada pista 10, vento 100 graus, 129. Livre decolagem 10, 3191. Janela 356, tráfego avistado, cheque o trem de pouso, aguarde pista no zero livre. Aguarde 321 da TAN ensinando a decolagem. Caso receba informação do PAPI, desconsidere. Aguarde pista livre. Ativo 6356, passar travado. Está deslocada a pista? Não, negativo, estão só fazendo manutenção do PAP mesmo. Troca de lâmpadas e estão fazendo alguns testes. Então, caso receba, é para desconsiderar, porque por enquanto está inoperante. Ok. Pista em toda tensão, 3.003 metros. Obrigado. Juliette, portão 06, o CNM é 200. 06. Polo 962, autorizada para a serra do seu 366. Polo 962, tráfego anteriormente mencionado, agora é na posição de 11 horas, 5 milhas e meia, autorizado a descida para nível de voo 100. 100, vamos lá, 62. 00, controle, frequência 120.8. Controle 208, para 3191. Yes. Confirma se vai conseguir o perfil da Mari ou vai ser vetorado? Bravo, Oscar Mike está sendo vetorado, conforme foi falado, 050, com limite a radial 280 de Salvador. Sim, estou guardando as instruções para você. Controle Salvador, tá 3191, cruzando 1800 pés, da EL. Tá 3191, contato radar de colagem, da via saída da EL para nível de voo 340. Subindo via da EL para 340, tá 3191. O 1962, desça para nível, correção, desça para 4000 pés. Ajuste 10017. 4000 pés com 1017, com 1917. Da Avianca, curta final, zero a passagem. Autorizado a alinhar e manter após o pouso. Alinhar e manter após a Avianca, 374. Voo 790 após a decolagem do 320 da TAN, alinhando pista no zero, está autorizado a alinhar e manter. Menos solo 02, libere pista direita via Fox Touch, chama solo 21 nesse momento. 19, desse Selênio 356, segue Alfa. Selênio 356, segue via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, eu tô pensando em Juliette, me desculpe. Oscar Mike, ao interceptar radial 280, está autorizado a assumir a navegação na produção do 368. Então, turão, interceptar radial 280, vai voar na produção do 368, Bravo Oscar Mike. Dom 1962, desça para 2500 pés, ajuste no 097, está autorizado o procedimento R9, informe passando com a radial 366. Vai chamar a 366, desce para 2500 pés, no 9, 10. Contra de Salvador, bom dia, tá 3745, decolado da EL, 1700 pés. Contra 3745, contato radar de decolagem, subiu a via saída da EL, para nível de voo 360. Via da EL, nível 360, possível para ver da EL? Autorizado, a presença da EL. 3191, autorizado presente para o Porto Seguro. Para o Porto Seguro, está 3191. 790, decolar no 06, chame controle 120, decimal 8. 1208, boa. Desconfio de autonomia, e para ver? Diego, 1790, decolando perfil da PUCA. Aguarde. O 1790, o contato para dar a decolagem do Bavia 6 da PUCA, o 370. Sobe a perfil da PUCA para o 370, o 1790. Romeu, Bravo, Oscar Mike, 2, 3 milhas do oeste de Salvador. Próxima navegação, voo a Serra Bito 366. Subiu navegação na Pro do 366, o Bravo Oscar Mike. Bravo, Oscar Mike, desce para 4.000 pés, o ajuste no 06. Já está mantendo 4.000 na Pro do 366, o Bravo Oscar Mike. Controle, o 3745. Já 3745, prossiga. Pode voar, monte voo 3745, senhor. 3745 ao ar. Grato. Controle, da 3745. É só assim que você liga? Só confirmando, senhor. O senhor disse aguarde ou o senhor disse módico? 745, controle informou para aguardar a transição. Ok, brigadão, aí, valeu. Toma seu escudo, obrigado. 3745 está autorizada, vá pro BAVE, está presente. O BAVE 3745, obrigado. Passou 366, boa, 962. Ô, 1962, torre 118 desse momento. Detração. Passou, torre, eu vou 1962. 1962, ciente do tráfego ainda não avisado. Tem um capa vista? Ativo. Ok, agora tráfego avistado, caso receba informação do papito, se considera, é porte de aviso 372 e baixar travado. Agora 372. Só para o meu bravo, essa Mike, de 8 separador 5007, estou autorizado o R na área da pista, o motel, o ajuste no 096. Gente, vai descer para 2500, a intenção é na pista cabeceira 197, o Bravo Sky Mike. Bravo Sky Mike, reporte para... Uno, centro Recife, 125 decimal 1, alterna 128 decimal 35. Gente, pista 10, pouso autorizado, vento 100 graus, 129, 1962. 962, é depois. Mandei o hotel e aguarde, eu informação, 3216, a identificação desse avião chegada a Mari para nível 050, o ajuste no 096. 2, 3, 3, 5, ação identificada.